foi a semana de vocês? Daquele jeito, né? Que jeito? Ela foi normal, a única coisa de diferente é que eu peguei uma gripe, só isso. Olha, eu tenho uma história pra contar, uma história bonita, uma história de fé, uma história linda, uma história de dor. Sim, de dor. De dor. É a continuação da história anterior que eu falei do beijo do dragão que eu dei aqui no meu dente, né? Ah, achei que tinha beijado no dragão. É aquele ponto místico, aquele ponto místico que todo ser humano tem, que quebra ele todinho, é o CT do dente. Aí eu fui no... Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. O teu dente é a pata do anterior? Não, meu dente tem um ponto que... Eu descobri da pior forma que meu dente tem um ponto na obturação que pode destruir ele se eu tocar. E eu toquei e ele está destruído. Nossa. Destruído não, é porque... Foi lá? Doeu. Pra caralho. Imagina. Mas faz um sentido então, né? Beleza. Beleza. Só que totalmente voltado para criar dor. Aí o que me aconteceu? Eu... Fui lá no, experimentar as maravilhas do nosso sistema médico brasileiro. Sabe que horas eu acordei? Eu fui 7 da manhã. 7 da manhã, até aí tudo bem, normal, é aceitar. Você vai lá e você descobre que tem pessoas que ficam lá desde as 4 da manhã. Cacete. Então, a minha única chance de conseguir uma ficha é chegando 3:30 da manhã. Eita porra. É. Tem uma farmácia só pra cidade inteira? Como assim? Hã? Tem uma farmácia só pra cidade inteira? Como assim? Não, porque aqui é por bairro. É tipo assim, bairro tal, é em tal posto, posto tal. E por aí vai. Sim, é um centro regional, assim, né? É por bairro, né? Centro de bairro, né? É. Só que, cara, por maior que seja o centro, por menor que seja o bairro, nunca é o suficiente. Nunca vai ser suficiente. E o pior, a delícia, aí começa a delícia da sensação, é você chegar lá e você chegar cedo pra caralho, e vem uma velha que se acha teoricamente esperta, ela se acha querendo furar fila. Ah! Aí que delícia, né? Aí só melhora. Aí o que acontece? Ela chega. Você chegou 4 da manhã, você. Aí a velha começa, não sei o que, tá, eu tava aqui primeiro, blá, blá, blá, blá, blá. Sabe o que eu fiz pra ela? Como eu sou muito mais sagaz que as outras pessoas, eu sei que nem todas as pessoas são providas de... no meu nível de... nível de fuleiragem. Fuleiragem mesmo, eu... Tirei uma... É, também. Tá bom, uma mal-cratinha, eu sabia, eu queria esfregar na cara dela. Eu peguei... Eu tinha tirado uma foto 3:30 da manhã e falei, tá aqui minha velha, você não está nessa foto, eu estou. Aí, e essa foto foi tirada 3:30 da manhã. Rapaz, a velha calou a boca, todos os argumentos dela foram pro chão. Aí ela ainda tentou virar pra mim e falar, ah, é que eu tenho muitos filhos, você não sabe o quanto que eu estou passando, você não entende. Aí eu falei, senhora, eu entendo. E eu tanto entendo que eu sei muito bem que tu deve fuder pra caralho. Pra ter tanto filho. Só que eu estou com dor. Ai, caralho. Fuder pra caralho. Sim, eu falei. Sim. Foi mal, cara. Fiquei. Elevado a 10. Foi. Nossa. Foi tipo. Foi sufocado, cara. Elevado a menos 23, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Elevado a fita. Exato, não. Quando eu tô puto, o meu nível de fuleiragem vai ao nível infinito. Ele não queria ser essa velha. É uma velha assim de 40 anos, sabe aquela mulher que já fudeu tanto que tá toda acabada? Sim, como é que é? Descabaçada. Não, descabaçada. Parece que a vida não foi muito generosa com ela. O tempo não foi generoso, os impactos. As fotos que ela fez não foram generosas. É. Assim, eu ouvi uma vez uma frase que diz o seguinte, o homem envelhece, a mulher apodrece. Feito mostro. Acho que essa daí eu vou apertar a letra. É, a gente, é que nem o vinho. O tempo passa, a gente melhora, a gente evolui, a gente Me lembrei da frase. É, o homem envelhece como vinho e a mulher envelhece como maionese. Caralho, velho. Caralho, isso é pirata. Nossa, você tá muito machucado com essa porra. Caralho, foi tão ruim, mas tão ruim que eu tinha que falar, cara. Desculpa aí. Não, não aprendi essa. Essa daí foi conhecimento. E vocês já tiveram algum momento assim em que vocês chutaram o pau da barraca e falaram: vou ligar o foda-se. Vou ligar o foda-se e vamos seguir em frente. Vocês já tiveram um momento assim? Cara, teve uma vez dentro do banco, hein? Banco cheio. Porra, mas banco é legítima defesa. Legítima defesa do quê? Legítima defesa da fila, do lugar quente, apertado, cheio de pessoas. Tu tá num lugar com um monte de gente que tu não conhece, com bactérias, com micróbios que tu não conhece. Sabe? Pode ter um cara com, sei lá, com vindo. Não, tu tá entendendo. A mulher queria pegar uma fila que não era fila de idoso, era fila normal. Ah, porque ele é idosa. Falei, minha filha, tem a fila de idoso lá de lá. Não, você está errado, você está errado. Porque primeiro, os idosos, eles têm a preferencial, não é a fila exclusivamente do idoso. Se o idoso quer passar na frente. Você está errado, você está plenamente errado. A fila é do. O idoso tem preferencial. Na verdade, todo mundo do banco, da fila normal, vamos colocar assim, deveria esperar todos os idosos serem atendidos para depois eles serem atendidos. Só que os idosos não. Tem muito idoso que tem vergonha de usar esse direito. Vou confessar uma coisa para vocês: sabia que eu sou deficiente? Ué, eu também sou. Você não tá sozinho nessa. Não. Hã? Você não tá sozinho nessa, não. Também sou deficiente. Não, eu sou deficiente físico mesmo, tipo com carteirinha do municipal de furar fila e tudo. E sim, olha só. E sim, eu furo fila, com muito prazer. É, mas aí você tem um comprovante, que é diferente. Ah. Não, mas é aí que tá a graça da parada. Sabe qual é a minha deficiência? Eu tenho um olho falso. Ah? Caralho. Um olho. Hã? É um olho falso. Como assim? Já ouvi falar, mas eu não manjo porque. Sabe um olho normal? Não tem aquele bolinha preto no olho? A íris? Pois é, a minha íris é um tapa-olho. Ela é uma mancha preta mesmo, ela tampa. Então eu tenho um olho que não funciona e o outro que é super sensível, então eu uso óculos. Caramba! Eu fico estilo Matt Murdock. Tá, mas e me diz uma coisa, e o que estás fazendo na tua vida que tu não tá usando tapa-olho? Eu sei, eu tô pensando seriamente nisso, só que a graça tá aí, porque todo mundo olha pra mim e não vê nada de errado. E aí, malandro, quando eu puxo o cartão. Dá aquela carteirada com o cartão. Exato. Joga na cara da vadia. É. Toma essa vadia. Esse... No meio da testa. É um prazer. Tu faz um truco, tu lambe a carteirinha, cola a testa da pessoa. É um prazer que me alimenta, sabe? Eu acho que tudo essas energias negativas, quando eu morrer. Sabe por que eu te entendo? Porque eu também dei esse cartão. Ela... No meu caso. Pode terminar. Então tu entende aquela sensação de tu passar na frente, de tu ver aquele cara ficando pra trás de você. De você ganhar tempo. E você saber que aquele cara vai ficar horas e horas e o que você vai embora, aquele cara ainda vai estar lá. E aquele cara ainda vai estar lá, sabe? Só que no meu caso, eu já fiz tanto isso, mas tanto isso, que eu acho que quando eu morrer, muita energia negativa vai ser liberada nesse mundo. Por isso que eu discuti com a mulher na fila, porque eu tenho uma deficiência visual. É. E eu, é comprovado, porque é proveniente de toxoplasmose, amigo. Saúde. Isso faz um estrago desgraçado. Nada, vou me dizer que faz até crescer o pau. Vou me dizer. Não, isso não chegou a acontecer ainda, não, graças a Deus. Não, tô brincando. Mas faz nos órgãos. Eu falo, olha só, eu ia falar órgãos genitais. Por causa do seu tá vendo? Não, mas nos órgãos genitais pega. Se eu não se tratar, meu irmão. Sério, mano? Vai pro cérebro, pros órgãos genitais. É um protozoário, né? Vou falar devagar porque você. Ah, mas vai que eu ouvi. Uma simbiose escura, uma simbiose zoada, basicamente, né? Não, doença de gato, né, cara? A famosa doença de gato, todo mundo fala. Aham. Caraca. Isso daí faz um estrago absurdo. Faz. Mas a toxoplasmose, ela não transmite pelo rato, cara? Então, ela transmite pelo rato, pelo pombo, pelo gato, comida mal lavada, pela água. Foda, cara. Meus pesos. Carne mal passada. Resumindo, a natureza, ela quer te fuder de todos os jeitos que você quiser. É. Não é que também tanto assim, né? Senão... Um dia chega lá, um dia ela chega lá. É, e o que acontece? Esse protozoário, tem muita gente que tem e nem sabe que tem, porque ele fica dentro do corpo da pessoa e geralmente fica de forma assintomática. Mas que ele vai fazer uma infecçãozinha assim, mais séria, assim, mas dá demais, o sistema coloca em xeque. A não ser que a pessoa tenha AIDS ou uma imunidade muito baixa. Que delícia, aí, cara. Mesmo, assim, aí é o combo da opressão, né? Exatamente. Aí vai pro cérebro, vai pros órgãos vitais. Eita, beleza. Eita, nós. A gente nasceu mesmo pra se ferrar nessa vida. E tu, teve? Qual foi o seu momento, Felipe? Seu momento de fúria, seu dia de fúria. Cara, tipo, tenho que te falar, assim, que nesse sentido eu não tenho muitos. Assim, eu devo ter. Eu tenho um ou dois na ponta da língua que eu não tô lembrando, cara. Eu sei que eu tenho pra falar quando a gente terminar de gravar essa bosta, eu vou lembrar, mas agora não vem à mente, cara. Tá bom, então vamos seguir em frente, que aí a gente vai. Que uma hora tu vai. Vamos falar aquela palavra tipo batata, ou então pia, ou então chuveiro, tu vai lembrar. Nossa, no chuveiro eu me ferrei muito bonito, aí tu fala. Ah, peraí. É momentos que eu me ferrei ou. Como é que é? Ou então. Esses beat slap na cara da Vadia que eu... É isso aí, beat slap na cara da Vadia que você deu por pura e única. Porque tá. Possivelmente because you can. Não, beat slap na cara da Vadia não. Caralho. É isso que eu não tenho em mente ainda, mas. Ah, que me fudia todo dia, cara. Eu posso passar o dia inteiro falando isso. Não. É tipo, você podia ter fudido alguém, você foi lá e fudeu mesmo. Tipo, I can fuck your butt, son of a bitch. Não, cara. Infelizmente, nada me vem à mente agora. É, então vamos seguir em frente. Esse cara é pacato. Esse cara não é dos nossos. Uma pessoa de vida sofrida que tem que aproveitar a vida ao máximo, né? É isso aí. Mundo dos espertos. É, o mundo os fudidos tem que sair por cima de alguma hora. Hey, listen! O negócio é comer. Ai! Não, você é burro, cara, que loucura! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Olá, senhores, bem-vindos a mais uma edição do Pode Crer. Até eu tô ficando sem ar aqui. Estamos aqui com o Dark, quem mais? Estamos aqui com o Samu também. E aqui o Felipe. E aí, senhores, desculpa aí. Eu vou começar o cast com aquela frase, desculpa qualquer coisa. Que é aquela frase padrão e que é o crachá do pobre. Não, aquela frase que diz assim, eu sei que eu fiz merda, mas eu não vou me desculpar exatamente por essa merda, mas desculpa qualquer coisa. Exatamente. Não, ou tipo assim, é sujo, mas tá... Não, é pobre... Mas é pobre, mas é limpinho. É pobre, mas é limpinho. É, isso aí. Algo assim. É uma das frases do repertório do Caco Tibes. Caraca, Caco Tibes e pobreza é uma simbiose, cara. É exponencial que fica... É maravilhoso. Hã? Eu vejo que lembra que você é pobre. É... Eu ia dizer que eu tenho uma avó pobre, mas a gente lembra que você é pobre. Exatamente. Não, eu vou ter que malhar muito pra ser pobre. Eu vou ter que ganhar muito dinheiro pra ser pobre, cara. Tá aqui, meu filho. Tá foda mesmo. Eu terei que ganhar muito dinheiro pra ser pobre. Porque o tema é... Nerd e pobre. Duas características que realmente não combinam, mas que de alguma forma surgiu, né? Porque o brasileiro, mesmo fudido, ele consegue dispor de alguns luxos, não importa a categoria social que ele pertence. Agora vamos começar. Agora vamos começar com uma coisa. Vocês têm cartão Bolsa Família? Não. Graças a Deus também não, mas tipo, o cartão Bolsa Família se tornou o cartão de crédito do pobre. Ele acumula uns 4 meses, depois eles vão lá no banco e vai lá, pode sacar, aqui tem 400 reais. Aí vai lá e pega o quê? Eu já vi gente pagando PlayStation com cartão Bolsa Família, moto até. Cara, Falando em R$400, eu me lembrei daquela, aquele meme da senhora. Uma calça pra uma jovem de 16 anos? Foi a primeira coisa que eu pensei, R$300. Fizeram um autotune em cima, não foi? Ah, sim, fizeram uma música muito boa, cara, falando isso. Ela é mais de R$300. Ela é mais de R$300. É bem essa mesmo. Uma calça pra uma jovem de 16 anos, ela é mais de R$300. Cara, vamos ver a lógica disso. O governo vai e faz um programa que, teoricamente, diz: você pode sobreviver com este cartão. Você pode. É, bem você teoricamente. Resumo isso, seu bolso esmola, né, cara? Você pode pegar este cartão e comprar comida. Você pode melhorar a sua situação para você sair da pobreza. Aí o que, que o cara faz? Em vez de investir na casa, em vez de investir na... em coisas mais dignas, não, investe em coisas que vão se acabar em um ano ou dois, ou coisa parecida. Não, ela investe numa calça de uma jovem de 16 anos que custa mais de R$300. Tipo, bota. Caramba, ela nunca ouviu falar em brechó, velho. Hã? Ela nunca ouviu falar em brechó. Cara, brechó é um conceito bom, eu gosto de brechó. Eu vou dizer, eu gosto de brechó, mas eu já achei umas coisas interessantes no brechó, sabia? Eu achei um casaco do exército muito bom no brechó. Olha só. É, aqueles tipo militar. É, só que o problema do brechó é que ele vem de dois procedentes, geralmente. Ou alguém morreu com aquela roupa, ou alguém roubou aquela roupa, ou alguém morreu e roubaram aquela roupa. Ou doaram aquela roupa, que é a... ou talvez até trocar aquela roupa com alguém. Então fica um negócio meio estranho. Não, mas depende, cara. Que na real, sim, depende da procedência. Porque depende da procedência da pessoa que tem um brechó e tal. E tem gente que aceita qualquer nicho. Por exemplo, minha mãe, durante alguns anos, ela teve um brechó. E ela só aceitava, assim, roupa muito bem feita, que tivesse limpa e tal. Mesmo assim, ela lavava e passava. E é tipo assim, era... nível de qualidade de roupas, tal como qualquer outra loja. Só que tinha procedência que já foi usada anteriormente, mas, como eu falei, depende. Mas o problema é que é difícil um brechó que passa esse nível, tem esse nível de critério de qualidade de roupa, né? De asepsia. Eu me lembrei, sabe do quê? Você lembra daquele município que foi afetado por uma enchente há uns anos atrás? Que estou... Qual das resenhas, assim? É, porque teve um, sem ser Mariana, teve um que praticamente um tornado, teve um deslizamento que apagou a cidade do mapa. Hã? Cara, eu lembro vagamente disso. Pois é, eu me lembro, foi tipo um barranco. Aqui teve uma, aqui nova. Mariana foi uma tsunami de lama. Não, Mariana não. Foi um município que morreu, que foi muito maior que Mariana, a parada foi a nível... Tipo, uma cheia tão fodida que... Enfim, alagou tudo, subiu casa, as coisas, aí os caras fizeram doação. E depois descobriram muita parte da roupa que a galera acumulou pra doar, foram parar em brechós pra vender. A galera tava juntando os recursos e vendendo. Caramba, escrotice. Assim, mas é, nível de ser humano sai. É, porque... fica ruim, é. Aí o cara vai, doa do bom e do melhor. Pá. Eu ia falar, o brasileiro é tão filho da puta que ele pega a água da torneira e coloca numa garrafa pra dizer que é água mineral. Cara, sempre tem um malandro babaca. Sim. Tem. Aqui tem muitos. Praticamente aqui é a filial do perigo aqui. Caralho. É, mano. Zona Franca de Manaus. É. Bem, esse conceito de brechó, os ricos adaptaram, vamos dizer assim, pro e-commerce online, porque às vezes fica aquela dondoca lá, eu vou sair e usar aquela roupa, mas eu já usei, então eu vou passar por aquela, vou publicar online, nas lojas online, e aí faz aqueles brechós online que tu vende roupa usada, tu tira foto do teu calçado. Então isso é um hábito que... O OLX também, né? Desapega é uma coisa. E o casaco. Isso daí, a modernidade trouxe esse, mas ainda tem aquele brechozão clássico com aquelas roupas, com aquelas. Semana passada tinha um cara vendendo um saco com 30 sapatos. Ele não garantia 30 sapatos, ouça bem, ele não garantia que eram pares de sapatos, era 30 sapatos. Nossa, entendeu o nível? Não tem número mesmo, não é em pares. Tu chega lá e... Essa parte, com sorte você acha um par dentro. É, um par resistente. É, esse era o conceito da parada. Aí sim, hein? Acho o negócio. Negócio da China. É. E aí, como é que anda o mercado de brechós aí, a brechosada? Olha, eu vou te falar que não... Estou meio por fora ultimamente. Ah, verdade. É o mesmo esquema também, tô brechando por fora. Vocês não... Uma vez que eu vi um brechó nesse nível, sem asepsia nenhuma, né? Parece um ferro velho de roupa. Ah, é. Ok. Não, mas pior que é uma boa, cara. Ainda mais o jeito que tá caro, tu tem que comprar um casaco, tu não paga, tipo um moletom, não paga menos do que 60, 70, 80 reais. É, isso. Olha, e num brechó, comprar um casaco similar que foi usado, sei lá, 10 vezes, nem isso, é muito, é uma ideia muito interessante. Similar não. Alternativo. É, sim. Tá. Alternativo. Sempre alternativo. É. Nem pirataria não, artesanal. É isso aí. Não, artesanal não, paralelo. Ah, sim. É. Isso aí, respeito. Sabe, um outro meio, uma outra coisa que tá meio próximo ao brechó são as lujinhas, que nem falava no Zuhra. Os lujinhos. Nossa. Geralmente tem sempre uma perto do brechó, né? Que vende aqueles produtos de caminhão, sabe? Que tutus, aqueles trecos, sabe? Tipo 1,99? É, também. Mas tem umas que se destacam por vender aqueles eletrônicos, tipo rádio, que... Rádio, fita. A gente acha que fita pra vender, sabia? Fita cassete? Fita cassete. Cassete. Aqui Macaé tem um sebo de livros. Cassete mesmo, né? Assim dá. Uhum. Aqui Macaé tem um sebo de livros dentro do próprio sebo. Vende disco de vinho. Nossa. E cara. Mas se bem que tem uns hipster aí que gostam de comprar disco e tal, então não me surpreende muito. Cara, pior que dizem que música de disco tem uma qualidade sonora diferente, mas... Que não é tão ruim. É porque é analógico, né, cara? É, exatamente. O disco de vinil, quando ele é novo, ele tem uma qualidade de som melhor, realmente. Só que o disco, cada vez que tu usa, ele vai desgastando um pouco. Chega um dado momento que tá aquela qualidade de radinho AM, sabe? Mas, sim, tem que ser um disco mais novo, ou pouco usado, pelo menos. Só que se tu tens um disco e tu gosta e, o som é muito bom, deixa-me ouvir. Aí tu vai ouvindo uma hora e ele vira uma bosta. Caraca. É, eu vou desgraçar tua edição, cara, foi mal. Não se preocupe, continue. Isso daí é tipo de menos. Pois é, essas lojas aí que tem aquelas quinquilharias, tipo lamparina que tu liga ela e é uma lanterna. Entende? Essas coisas assim que tu encontra na casa de tio. Sabe? Sim. Geralmente é uma casa com. Que. É, aí do lado da Zona Franca eu não sei como é que é, mas pelo menos pra cá sempre tem uma casa china da vida que tem todo tipo de quinquilharia e bugiganga e coisas de plástico. O tipo de lugar que tem. Famoso paralelo. É, o tipo de coisa que tem coisas penduradas, coisas com cordas, sabe? Que eles aproveitam todo o espaço aéreo até pra ter alguma coisa pra vender. Tem desde brinquedos de madeira, coisas de plástico e doces vagabundos de qualidade duvidosa. Mas tu sabe que é aí que o nerd pobre ele se faz? Porque eu, por exemplo, eu vi eu não tenho grana pra garage kit. Pra... O próprio sebo que você tem, faz e muito. Os próprios sebos de livros. Cara, tem que tem aqui em Macaé. Aqui, cara, você acha de caixa de tudo. Até HQ eu já achei aqui. Aqui também, aqui tem vários. Eu falei, meu Deus, mano, quem for nerd vai se espaldar aqui, cara. Não, eu sei como é que é, Quando tu acha aquele lugarzinho escondido na feira, aquele lugarzinho naquela porta fechada, aquele outro mundo antigo, aí o cara puxa um saco com revista cheio de história em quadrinhos. Cara, eu cheguei a achar. Aí tu pensa, nossa. Aí tu pensa. Exatamente. Eu vi um livro de RPG lá, cara, uma vez, meu Deus, quase que eu comprei por compulsão, foi lá. Não vou jogar RPG de mesa. Aqui o pessoal da Federal joga, da Universidade Federal. Ah, é? Jogo direto. D&D direto. Eles estavam com o vício de Game of Thrones. O game. O, Era o livro do mestre, né? O board game, poxa, livro do mestre é funk, o cara tem que decorar um bocado de coisa. Respeito, mas é. Voltando às nerdices de pobre, eu achei, sabe o quê? Um brinquedo daqueles de plástico fuleiro do Gundam. Eu fiquei tentado a comprar ele e colocar na minha estante, porque tem uma coisa que pobre é... Qual é o nome? Qual é o termo que se dá isso? É action figures, né? Ah, sim. É. Aí eu pensei, bem, eu não tenho um action figure, mas eu tenho esse Gundam tosco de plástico, eu podia colocar ele. Aí eu não comprei. Aí quando eu cheguei em casa, eu vi na internet um vídeo de um cara que pegou o mesmo Gundam, o mesmo modelo, e ele mandou pintar com tinta metalizada de carro. Meu amigo, detalhe, o pintor fez nível de detalhe fudido, cara. Ficou incrível, cara. É uma dica que eu dou. Pegue aquele brinquedo de plástico nojento e você metalize ele, que você vai ver o que é economizar num garage kit. Num... Sim, é uma customização, cara. Tem que ter uma mão boa pra fazer. É. Mas aquele cara tinha. Já tem um canal no YouTube, o cara tinha moral do cacete. Caramba. É, o cara foi muito inteligente, na verdade. É, porque se a gente for dando uma olhada, o action figure, ele é feito por um grupo de pessoas, geralmente só tem algumas articulações em alguns casos. Aham. Porque ele é pra ser uma escultura, vamos colocar assim. E aqueles brinquedos de plástico, eles têm muitas articulações até. Alguns deles. Ah, sim. É, mas depende de como for, assim, se tu quer com poucas articulações ou até mesmo quer fazer uma estátua, tu pode colar ali as articulações e deixar ele numa pose fixa, né? Aí vai do gosto da pessoa, né? É. Mas eu fiquei tentado a isso, só que eu infelizmente eu tô com uma filha, e filha a gente nunca sabe o dia de amanhã com essa crise, né? Ah. Eu estou tendo que limitar meus gastos e não posso ter tanta... tantos privilégios, vamos colocar assim. Aí eu sempre fui nerd pobre e eu já tô acostumado com isso, mas. E vocês, você tem um desejo assim no coração pobre de vocês, assim, que vocês já tentaram silenciar de alguma maneira alternativa? Ah, e agora? Cara, não muito assim. É, o que eu tô fazendo é que, assim, tipo, com essa onda aí de filme de super-herói fazendo sucesso pra caramba, e a maioria deles sendo filmes bons, tá saindo muita HQ boa, né, cara, de relançamento, de graphic novel, de sagas fodas. Os compêndios, né, as coletâneas, os compêndios, né? É, também, cara, eu tô aqui na minha frente, inclusive, com uma saga do Batman, chamada Silêncio, muito boa, inclusive, assim, pelo menos eu não terminei de ler ainda, mas é... Tem ela foi relançada também esses dias, a Piada Mortal e por aí vai, né? Já... Só que, assim, cara, o que eu tô conseguindo fazer mais ou menos é pegar essas promoções de Saraiva e coisas da vida e o Submarino e, sei lá, Extra, que vem de promoção e pegando, né? Porque como o Sebo é só no centro da cidade e fica bem contrão pra mim ir, eu não consigo ir lá pra ver se tem... Se tem algum, assim, desse lá pra comprar um preço decente, né? No meu caso aqui, um lado nerd meu, de certa forma, eu tô realizando há pouco. Ainda tá longe de eu conseguir tudo que eu quero, assim, ainda. Até pelo espaço, tem que ter espaço. Porque, como vocês já sabem, a questão da coleção de jogos, eu gosto, é hobby, não tem jeito. Tá no sangue. Eu já nem sei que essa porra. E tô tentando aos poucos pegar um jogo aqui, outro ali. Apesar de. Tem o lado também de assim, eu sou no momento estou solteiro e não tenho filho. Então assim, tenho responsabilidade, mas são só as minhas, entendeu? Então, quer dizer, as contas tem que pagar e tal, aquelas coisas, obviamente tem que fazer. Mas fora isso eu não tenho mais nada, ainda, né? É. Aí, você... Vamos dizer assim. Ainda não chegou, né? Ainda não tá dando esses problemas. Eu, por exemplo, eu tenho essa mesma paixão do Felipe por HQs. Felipe, vamos lá agora. Vamos ser sinceros. Você tem Scan, não tem? Opa. Não, é o Samu que tem por HQs. Ah, Samu, desculpa. É, Samu, você tem Scan, né? Não, cara, pior que não. Não? Porque, pelo menos no meu caso, não, não. Tu não investe em scans, não? Em scans? Não, não investo, né? Não investo nesse mercado. Só um disclaimer, Scans são... Me deram uma ideia. Scans são os PDFs, são os CRBs, os arquivos que de história em quadrinhos digitalizados, senhores. Pra quem não conhece, claro. Eu poderia recomendar uma coisa pra vocês. Esta nobre arte. Pois, recomende. Recomende, fale. É, a recomendação que eu faço não são exatamente HQs. São como se fossem, entre aspas, revistas, tipo de livro. Não são de HQs, enfim, olha. É um site que existe de HQs de alguns... De alguns personagens relacionados a jogos. Sonic, não sei se chegaram a pegar alguma coisa assim no passado. Já, já. É... Tem do Night Into Dreams. Peraí. Do Mega Man. Calma aí. Deixa, eu vou só falar duas frases. Sonic Tales, é isso? Não, só isso. Acho que o Universe também, tem aquela versão antiga também. Não, Sonic Tales é o site que tá certo, né? É, eu acho que é esse mesmo. Cara, esse site aí é anos 90 puro, bicho. Tirando ali o My Little Pony... Epa. Eu sou um Brony, respeito. Opa, como assim temos um Brony nessa conversa? Um Brony. explicando o que é um Brony. É porque tem fãs de My Little Pony que as pessoas têm um certo preconceito. Mas eu me declaro Brony. Ah, cara, um anime com pôneis falantes rosas e ultracoloridos, cara, é um pouco difícil não ter preconceito. Não ter, eu sei, é muito difícil, mas só que eu vou explicar por quê. Easter eggs. Se tu der uma olhada nas capas, tem muito personagem que os quadrinistas usam. E até tem no anime, na animação. Cara, aquilo foi feito pela raça. Sério? A mesma empresa que fez Transformers. Tu acha que ele... Sim. A autora, ela é super nerd. Então, tu lá no fundo, tu vê o Harry Potter. Lá, andando por ali, tu vê eles Sim. falando com... Cara, eu já vi referência a Bioshock em screenshot desse desenho. Exatamente, cara. Aí que tá a graça. É um festival de nerdice com um jeitão de ursinhos carinhosos, cara. E por mais que seja feminilizado, então, cara, foda-se. Carinhosa, nossa turma, assim, Gani. Eu acho que é até um resgate bom. Estão até falando que vai ter um casal aqui, já tem um casal alérgico, mas foda-se, cara, foda-se. Eu olho hoje pro coleginho, assim, pras escolas, que eu lido muito com criança. Aqui no campo tem uma escola com adolescente, eu trabalho numa oficina com uma papelaria gráfica, e aí de vez em quando chega ali aquele casal, vamos dizer assim, não tradicional, aqueles pequenos gays, entende? Aqueles pôneis. Aquele casal de pônei, tipo, hoje em dia isso é normal, sabe? Então, se tem um desenho que tem isso daí, se tem um desenho pra mulher, beleza, eu tô rindo com a parada, tem umas situações até engraçadas. Ah, não tinha capaz de. O roteiro é bom, né? Pô, mas tem menino que assistiu, velho. É. E a gente assistiu. É. Cavalo de Fogo. Não, mas Cavalo de Fogo era da Marvel. Era da mesma galera. Marvel? É? Sabia não? Cara, eu sabia não, hein? E se tu olhar o cérebro voando agora, né? Voa na parede, tem que limpar tudo. Era da mesma. Detalhe, e é da mesma galera que fez o Caverna do Dragão. Nossa, mano. Cara, tu nunca notou a semelhança no traço? É? Dá uma pesquisa. É uma coisa que eu não assistia muito, mas para tentar pensar aqui, puxando da memória, realmente a estética, o traço é o mesmo. É, o traço é bem parecido. E se tu der uma olhada bem, o reino de Darshan dá um belo cenário com um RPG sinistro. O Cavalo de Fogo? Cara, aquilo lá é um reino com vários. Tem vários reinos de animais, reino de gnomos, aquilo lá dá um belo. Dá um, cara, se tivesse um mapa de Warcraft, aquilo lá ia ser sinistro. Só aqueles inimigos. Dá um PC tranquilo ali. Dá fácil. Tem até aqueles espíritos que aquela bruxa invoca, aquilo lá é sinistraço. Caramba. Essa foi minha impressão que o Beck estragou. Tá, desculpa. Mas voltando aos Bronies, não subestime o universo Bronies. Dê uma chance. Vou dar uma chance. Dê uma chance. Então, um amigo Bronie já disse a mesma coisa. Assim, que realmente é muito bom, vale a pena e tal. E Assim, eu vou dizer que eu não assisti ainda porque eu realmente não estou assistindo praticamente nada. Só um anime aqui e outro ali, e mesmo assim eu demoro muito para assistir, então estou evitando ao máximo pegar séries novas para assistir, tá, o melhor que ela seja. E na verdade, Felipe, depois tu tomava cuidado, porque Sonic é considerado o pai do movimento furry. Que é aquele... Puta, é verdade. É, exatamente. Verdade. Exatamente, então... Ele só passou a ser considerado um triaxe de desenho por causa do... Porque ele foi ocidentalizado. De certa forma, né? Exatamente. Mas ele veio do Japão, então faz sentido. Exatamente. Poxa, Japão, a terra onde todo, qualquer tipo de putaria está a um alcance, a um esticar de braço. Cara, tem assim, só um parênteses nessa parte de Sonic. Tem uma brincadeira que tu vai no Google Imagens e tu procura o seu nome de Hedgehog. E você encontra algo. Caraca, velho. Sério, você encontra. Tá. Ah, só que assim, incrivelmente eu botei o nome do Lubeck aqui, eu não achei nada. Lubeck não é muito único, cara. Nem o Sonic te encontrou. Cara, eu tenho. Não, tinha nome mesmo, não é Nick, não. Eu sempre achei que era Nick. É o nome de um mar e de um país, e é judaico. Então calcule as chances de. Realmente é difícil, né? É tipo botar Mesopotâmia The Hedgehog, tá ligado? Mas por incrível que pareça, é um nome até bacana, porque tem umas coisas que eu já estudei com Jesus. Cara, eu vou... Já estudei com uma mulher chamada Lidenil, então... Saúde. É. Nossa! Bom, eu trabalhei com telemarketing durante vários anos, então eu já vi coisas, assim, realmente truchos. Olha, eu vou recomendar pra vocês um site chamado... Olha, um nome estranho, olha só. Prepare-se, tá? Tá. N, Drangueta e Deck Art. É um site de HQs. Ah. N Drangueta e Deck Art. Cara, como eu conheci esse site? Eu conheci esse site através de uma HQ chamada Black Sad, que é uma HQ antropomórfica, ou seja, personagens humanos com aparência de animais. Estilo Sonic. Estilo furry, é, só que os personagens, eles têm as aparências de animais para combinar com a personalidade deles, tipo o gorila boxeador. Conta as histórias de uma pantera que era um detetive particular. Então, é bem maneiro o visual, é bem detalhado. E eu acabei chegando aí procurando My Little Pony, eu confesso. Mas é uma HQ, um site com vários scans interessantes, e principalmente revistas europeias. Tem muita história boa. Pois é, meu amigo. Isso tudo vai estar aí nos links, hein? Tá. Espero que sim, que não sou eu que faça as postagens. Boa sorte pro cara. Vou voltando aos HQs e às pobrezas nerd. E aí, vocês usam muito coisa? Porque a Marvel... Porque tem maneiras legais de pegar, porque a Marvel, por exemplo, ela liberou as primeiras 400 HQs dela, não, quase não, 4 mil HQs dela, de vários heróis, de grátis pra galera baixar. Ah, é verdade, eu vi essa notícia, foi no início desse ano, não foi? É, então não tem como a galera acompanhar o universo sem estar na ilegalidade, vamos dizer assim. Sim, realmente. Acabou de passar uma maldita moto. Não, mas ainda assim, tipo, hoje em dia tem... É, acho que aqueles social comics tem uns negócios tipo Netflix de quadrinhos atualmente. O cara paga tipo 12, 15, 20 reais e tem ali acesso a um acervo gigantesco, né? É. Interessante. É, porque, cara, se não fosse os scans, tem muita coisa que eu não acompanharia. Tem muita coisa meio. Até porque eu não teria como, né? Não, veja, por exemplo, no mangá, né, cara? Se tu acompanha um mangá muito obscuro, dificilmente tu vai encontrar pra ver legalmente, né? Tem no Crunchyroll, tem alguns sites assim pagos, até oficiais, mas ainda assim, sei lá, cara, se tu quer ver um Naruto, beleza, é fácil, mas agora tu vai ver um negócio assim mais, não tão famoso, mais underground assim, tu não vai encontrar tão fácil. É, pouco, principalmente porque tem problemas com licenciamento, com história. Por exemplo, o que quem sofreu muito com isso foram quadrinhos brasileiros, porque eu tô atrás muito de quadrinhos brasileiros antigos. Porque eu tem muito quadrinhos brasileiros do tipo Misa, a Mulher Vampiro, que ela... Nossa, velho! Tipo o Gralha, heróis clássicos do Brasil, heróis que dão orgulho pro Brasil, entende? Porque tem... Vocês já ouviram falar de algum desses? Não, cara. Deveriam. Misa Mulher Vampiro é tipo a Elvira, Rainha das Trevas, só que com morcegos. E o Grave. Ouvi falar pouco, ouvi falar assim. Deveria, cara. Eu sou fissurado pela Era de Ouro. Sabe o que eu tô pegando agora? De um site. Vou lembrar disso e vou pesquisar. Sabe o que vocês têm? O que eu tô pegando agora? Eu tô pegando Tex. Aquele cowboy. Nossa, isso é roots pra caramba. Exatamente. Eu me orgulho muito do meu bom gosto. Tinha nas bancas daqui há 200 anos atrás, mas eu nunca dei bola na época, né? Exatamente, eu nunca tive dinheiro. Tô dois, três anos pra cá, cara. Quando eu vi assim, caraca. Como é que eu deixei passar isso na época? Cara, tu me lembrou uma história. Tu sabe que o Tex, se não me engano, ele é europeu, né? Ah, é? Não sabia? É, o Tex é europeu. Mas ele é europeu, sim. Não, pois é, aí só que combatendo com ele na Europa, tinha outro cowboy, parece que era o Juan, uma coisa assim, um espanhol, que era no México. E aí que ele era um quadrinho muito famoso. Tu sabe o que aconteceu? Esse cara tinha um parceiro, um índio, que via com ele, tipo o Zorro e o Tonto, sabe como é que é, né? Aquela pegada de Kung Fu, eles iam chegar na cidade, resolver um problema e iam embora os dois. O quadrinho era assim, aí na última revista, lá pelo ido de. A revista estava sendo publicada já fazia 30 anos aí. Quando na última página, quando o cara virava, tava lá o índio e o cowboy se beijando. Aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Capitão América ainda agora, quando ele falou I Will. Nossa! Isso me lembrou essa história. Caraca. Imagina só, tu conheceu no cara durante 30 anos e aí. Tu velho, barbado, tu passou por Revolução Cultural, pela queda do Muro de Berlim, tu passou pela parada gay e tudo mais, aí o teu herói vai lá e o teu herói de infância que tu cresceu vendo ele, sabe, eu adoro ver, sério, por isso que eu faço coisas antigas pra correr atrás dessas paradas. Não faz assim tão bem como antigamente, né, cara? Lógico, tem coisa boa, mas antigamente, sei lá, era. Talvez não sei se é só por causa da nostalgia ou porque realmente eram mais geniais, né, cara? É o seguinte, eu acho que seriam duas coisas. Possivelmente, a questão de que os caras foram pioneiros em criar vários clichês, várias metodologias de contar história, até mesmo de traço, que a gente já está acostumado pra caramba, já está bem manjado, mas na época era novidade porque os caras mesmos inventaram, né? Foi maior, né? Exatamente, e outra coisa, hoje em dia também tem uma fórmula, né, cara, pra fazer. Tu vê. Tem uma fórmula pronta, praticamente, vamos dizer assim. Sim. Ah, o cara tem que ser musculoso, tem que usar uma roupa colada, colorida, espalhafatosa. O kit básico é super força, regeneração, né? Ah, é, exatamente. É voar, usar uma capa, cueca por cima da roupa, essas coisas. É. E tipo, você achou esse padrão? Todo mundo começou a comprar por causa, depois que os caras começaram a fazer assim, e os caras não mudaram mais, né? Tu vê hoje em dia também filme blockbuster, sempre tem aquela formulinha, sempre tem um vilão malvado que todo mundo vai odiar aquele cara. A origem, né? Exatamente, a história de origem, o cara ele pode ser mais malvadão, mas na real, no fim das contas, ele é bonzinho, e ele fez aquilo ali porque ele tinha um motivo muito nobre, ó, meu Deus. E como sempre, aquela velha coisa de salvar o presidente dos Estados Unidos. Ou invadir os Estados Unidos também. É, isso aí. Se tem uma coisa que o americano tem tesão, é o país dele ser invadido, porque tem um filme desse a cada semana. Cara, beleza, a gente fugiu pra caralho do tempo. Cara, não sei se percebeu, mas isso já virou a norma. Isso é padrão aqui. Voltando à nerdice e pobreza. Cara, eu acho que filmes é todo mundo recorre. Alguém já foi pro cinema ou todo mundo recorre a download? Cara, sempre que possível. Cara, recorre a download. Sempre que possível, eu tento ir ao cinema, mas. A última vez que eu fui no cinema. Tipo, vou te cortar, Samu. Tudo bem. A última vez que eu fui no cinema foi no final do ano passado, quando teve lá o Star Wars. Aquele eu tive que ir no cinema, não teve jeito. Aquilo lá é história. Tá fora aí. Porra! Você participou da história. Você participou da história. Porra, com orgulho, bato no peito. Terceira maior bilheteria da história, eu fiz parte da porra. Contribuiu. Então, no meu caso. No meu caso, eu tenho preferência a, pelo menos, os filmes que eu quero realmente ver. Assim, pô, eu já tenho algum interesse, ou eu ouvi alguma recomendação em YouTube, ou podcast, ou amigo, sei lá. E eu tô interessado em realmente ver o filme, até fui ver no cinema. É. Só que também eu não gosto de assistir filme sozinho, principalmente ir no cinema sozinho pra ver um filme. É, por melhor que seja o filme, eu não vou, sabe? Então... Eu fui com um amigo meu. Oi? Quando eu fui ano passado, foi um amigo meu lá, a gente zoou pra caralho, não viu o filme aí. Ah, sim, foi... sim. É, o Star Wars eu também, acabei indo com a acompanhada. E é nesse sentido, mas quando, pô, o cara muito ver, mas não deu pra ir por, ou por falta de tempo, ou por falta de companhia, ou de repente só depois que saí do cinema que eu fui descobrir que o filme era legal, aí eu acabo indo pra meios Jack Sparrowianos aí, tá ligado? Meios alternativos, artesanais. Exatamente. Artesanais. Meios alternativos. Artesanais. Sim, sim. É. Os meios artesanais, eles passaram do nicho, porque antigamente era só filme que tu via no pirateiro. Aí agora a gente tá vendo até novela. É verdade. Não, depois do advento do popcorn time, cara, não existe mais pessoa não nerd que assiste coisa. O pobre descobriu a nerdice dele. A gente tá tendo uns acessos. Mas sabe o que ajudou mesmo também a difundir a nerdice? Foi o celular Samsung. Ah, nossa. Porque, cara. Sei lá, Samsung, a galera anda com aquele MP3 pra ouvir no busão, aquele MP3 lançamento que ele baixou da pirataria, ele tá assistindo o filme. Então, o pobre se tornou nerd, naturalmente. Sim. Não, ele me deu uma lembrança muito interessante. Ah. Desculpa, Samu. Você me deu uma lembrança muito interessante, que antes da gente começar a fazer o cast aqui. Eu tava escutando a ST, cara. Aonde que você vai escutar a ST? Você vai comprar o jogo original pra escutar? Ou, sei lá, a mão pirata? Não, vai pagar 10 dólares no iTunes com um cartão internacional que não tem. Ou tu pode ouvir aqui, quando a gente fala um cast aqui, não pode crer que tá sempre tocando uma ST de algum jogo. Cara... Eu tô escutando esse Combat 2, eu adoro. Caraca, esse jogo. Velho. É um jogo espetacular, velho. Eu amo o 3 e tô esperando a tradução dele até hoje. Já começaram a traduzir. Não, é muito bom também, mas pra mim o 2, cara, é mais. Talvez eu acho ele melhor na minha cabeça, porque foi o que eu mais joguei. Mas eu finalizei o 3 também. Enfim. Caraca. Hosts é uma boa. Não, isso é quando às vezes uma. Uma coisa muito obscura, né, também, de, pô, um jogo lá bem desconhecido que só tem no Japão, ou que vendeu pouco pra cá e tal. Caraca, velho, eu lembrei que essa semana a Square Enix... Nightmare, MSX. Porra, Nightmare é o Zelda do MSX, cara. É bom. Uhum, é bom. Esse cara é muito manjo do Square, na primeira fase ele funda. É. Eu tava vendo, sabe o quê? As músicas do Burnout. Uhum. As músicas do Burnout, cara, é rock. O Burnout é um jogo que tem música boa, né, cara? Cara, até o primeiro, que é só de metal. O cara, rap, até Avril Lavigne fica bom no Burnout, cara. É, pior que é. É, bom, é porque é uma música meio Tony Hawk-sada, sabe? Meio... Exatamente. Tony Hawk. Não, cara, mas tu quer... Não, até falando assim, ainda em Burnout, né? Cara, até as músicas clássicas ficam boas naquele jogo. Sim, ou melhor, combina com o jogo, né, cara? Porque, tipo, tô ouvindo a nova sinfonia de Beethoven correndo com o carro a 300 por hora, batendo em... Peça voando. Cara, é sensacional. Peça voando. Isso dava pra fazer no Xbox clássico. Caraca. Só pro CD original você conseguia passar as músicas pro Xbox clássico. É verdade, né? É, e voltando ao tema... Celulares, os celulares que foi o tema do nosso cast, foi uma das coisas que a nerdice pobre, vamos colocar assim, os métodos artesanais, eles sofreram muito, que o Java foi muito explorado de maneira artesanal. Sim, com certeza. É. Agora vem a pior dificuldade, vocês fora, a gente já falou de CD, a gente já falou de música, a gente já falou de quadrinho, a gente já falou de vídeo. O que pobreza mais, assim, necessidade o pobre tem de nerdice, assim? Eu acho que... E é eventos, né? Eventos? Ô, BGS! Cara, todos esses eventos, até a Campus Party tem uma área pro pobre que é só do visitante. Porque tem o pessoal que paga e tem o pessoal que fica só olhando. Que no já... meu caso não é tão de pobre assim, né? Porque ir pra BGS de São Paulo, daqui de Macaé, eu vou gastar grana boa aí. Porra, mas tu mora por aí, cara. Mas, por exemplo, pra mim, aqui do norte, descer o rio. Não, aí é tenso. Aí é tenso. Pro sul aqui. Mas pior ainda, eu tô falando assim, porque tem eu não tô falando de pobre, tô dizendo que quem não paga ou entra no evento, porque tem a área da visitação, que é só pra olhar, e tem a área dos campuseiros, que é a galera que dá. É, que é a área do pessoal que participa mais ativamente, entende? Que acampa lá. É, então, cara, mas é, acampar é complicado. Fiquei meio tempo aqui, deram uns tiros aqui. Eita. Caramba! Eu achei que o GTA era só aqui no Mobile. Caraca, velho. Aqui não tem jacaré pra atirar, não. É. Então, mais alguma experiência? Porque aqui, tu sabe que. Sabe aquelas festas de boate que tem aquele pessoal que tá lá dentro da festa e tem aquele que fica na entrada? Ah, sei. Pois é, a gente eu acho que é aquele pessoal que fica na entrada, certo? É, basicamente. Só esperando lá, dizendo, ah, entra aí, não tô afim, não, tô aqui só. Que fica fingindo que é o Toretto do Velozes e Furiosos lá na frente, bom, sentado no carro. É, cara, e aqui sobre o. Falando em evento, pelo menos aqui pra Floripa, cara, não tem muita coisa muito grande. Sabe qual é a coisa pobre que eu me lembrei? Existem os cosplay, né? Tem os cosplay pobres também. Puta merda. Não, isso aí é uma arte, meu amigo. É uma arte. Uma arte. Porque você está condicionando o cérebro a lembrar uma imagem X usando itens Y que não tem nada a ver com aquela imagem X. Isso é lindo, cara. Exatamente. Isso é muito lindo. Eu não podia esquecer disso, cara. Caraca, coxa pobre. É pra você ver que ser pobre é uma cultura. O próprio Lula falou. O próprio Lula falou que eles sentem. Tirando funk, o resto é uma cultura. Eles sentem inveja da gente, de mim, porque eu fiz o pobre andar de avião. Ah. Frase épica do Lula. Que agora não se aplica bem, porque que tá pegando o mapa Dilma, né? Que ela só quer andar de avião fino, né? É. Pois é. E pra população também, porque já não tá podendo gastar tanto. Não, na é. Marca foi crise. Nem me lembre, cara, nem me lembre. É. Então, cast tá acabando. E aí, o que, que vocês têm a dizer assim sobre dicas pra galera manter a humildade ativa? E agora? Dica é aquela de sempre, né? Tipo. É. Resista. Tem muita coisa. É, resista, guarde o máximo que puder, compre tudo na promoção, tudo usado, tudo no brechó. Ah, sim. É, é. Faça muito escambo. Atacadão. É, escambo é uma arte que o Pablo desenvolveu bem. Sim, aprimorou, né? Aprimorou, é. E tem Mitsurug do pobre. É verdade. Tipo, eu tenho. Eu sabe qual foi o maior rolo da minha vida? Eu troquei o Super Mario All Stars mais Mario World na fita do Terminator 2 do Super Nintendo, cara. O maior rolo da minha vida foi quando eu fiz um cara me vender um Mario All Stars original por 10 pontos. Caralho! Cara, esse cara é bom de lado, hein? Caramba! Caraca, velho! Dois dias depois, quando acabou esses 10 reais do cara, ele chorou amargamente no cantinho do quarto. Cara, Super Mario All Star, bicho, vale cada segundo, bicho. São 5 jogos. Ele valia 50? Tá bom, tranquilo. Se ele valia 50 reais, eu comprava. Caraca, velho. Mas 10, cara, 10 foi assim, tá? Toque aqui, malandro. Quem era esse aqui? Fala sério, era nóia, né? É. Era nóia, porque pra querer queimar 10 reais dessa forma. Não, mas o Ludek, o cara é carioca, mano. É, a frase de todo dia sai montado de casa, acho que nasceu lá, né, velho? Não, eu acho que todo mundo nasceu com a voz do Saruman. Ah, isso. Ou jogou o dado e deu um 20 ali no resultado. Todo mundo nasceu com a língua bifurcada, né? Basta... É, fala subindo, né? Ah, é. Cara, eu vou dar minha dica. Minha dica é espere. Paciência, que o tempo, o mundo vai trazer até você. Nossa, não importa o que for. Algum dia você espere que uma hora a vontade passa e você não acaba não gastando com aquilo. É tipo assim, é que nem o cara que tá fugindo de maratona em série. Ele fica lá no cantinho dele, espera baixar o hype de todo mundo. Quando todo mundo esquecer aquela porra, ele assiste, e a surpresa vai ser a mesma. Por quê? Porque ele vai ter aquela experiência, entende? A mesma experiência. Ele manteve o... Não vou dizer nem o hype, mas ele manteve a magia. Calma. A magia. É, a magia. Não, e outra coisa, né? Ainda mais se tu der um bom tempo, tipo, sabe, 6 meses, 1 ano, você já esqueceu os spoilers que você pegou e você assiste virgem, né? Sem a interferência. Não, e mais barato, tipo, tu assina hoje a Netflix, tanto, aí, pra ver Game of Thrones. Beleza, tal. Tá, então Demolidor, aí tu espera. Aí daqui a 4 meses o teu amigo chega lá, olha, tem um Demolidor aqui e tal, aí te passa o Demolidor, te dá e tal, aí tu assiste, sei lá, senta, só tu. Aí caralho, nossa, mesma sensação. Sim, entendeu? Sim, verdade. Isso aí. Então a paciência é a maior arma do nerd pop. É. Com certeza. Na verdade, assim, não diria a maior arma, mas eu diria assim, é a única maneira. É. A sagacidade. Eu, por exemplo, eu tenho uma outra dica, site de gambiarra. Puta merda, procure site de gambiarra. Ah, beleza. Não só site, né? Mas também vídeo, né? No YouTube tem vídeo de tudo, inclusive de gambiarra. Vídeo de gambiarra ajuda pra caralho, bicho. Tu economiza. Abraço pra todo mundo! É por aí. É por aí, vídeo de gambiarra tu economiza muita coisa, muitos recursos, você tem muitos prejuízos. Pinta a parede com areia. Nossa, todo mundo, só, rapaz. Caralho. Cara, é médico. Sim, em terra. Tem um desse manual do mundo. Ou então até do blog, né? Tu quer comer um negócio legal e tal, aí tu vê ali a receita. Pô, tá vendo? Vontade de comer. Vontade de comer Kit Kat, pô, cara, é muito caro. Aí tu vai ali, compra os negócios, faz um Kit Kat gigante que dura um mês, tá ligado? Caralho. Na real, dura uma semana porque tu é gordo, né? Mas, enfim. Então é isso aí, galera. Então é isso aí, galera. Todo mundo com sua dica, com a sua pobreza e resista. Essa é a lição desse cast. Seja paciente. E fale o mundo com HF edital. Sim. Isso resolve tudo. Na minha época era Beribegan Catabanda. Beribegan Catabanda. Caramba. Peribiga. Vocês assistiram o Jasper? Assistiram? Claro. Eu assisti, mas isso eu não lembro, não. Peribiga Catabanda, Peribiga Catabanda, Peribiga Catabanda. Não lembro do Peribiga Catabanda. Nossa, mano, não. Caraca, velho. Caraca, faz uma maratona de Jasper que vai fazer bem a sua masculinidade. Vale a pena, cara. Vale a pena, vai. Tá bom, pode deixar. Tá na lista do para fazer. Tio Joe. O meu caso é o My Little Pony, é de mim. Ah, vai lá. Só você... é que eu vou dar uma olhada. Vai lá, se você tiver um... Eu vou confirmar uma coisa, o My Little Pony. Tem muito hentai de Equestria Girls. Ah, caramba. Não vamos entrar nesse assunto, por favor. Clipa isso daí, por favor. Até o próximo programa. Até mais. Até o próximo. Até o próximo. Vou tentar viver com isso. Tchau. Beleza, galera, boa noite, obrigado por comparecerem, mais uma semana salva. Mais uma semana salva. Isso aí, agora vamos aos jogos, que eu vou sair agora pra tentar comer uma garota. Opa, boa sorte. Tentarei, pena que ela tá com as amigas no baile gay, então meia noite vai ser escrota. Vai lá, porque assim, toda mulher vai ser hétera e tu quase vai ter concorrência. Não, eu vou ter que ficar assim, uma parede atrás de mim e abraçando ela. Entendeu? É a única coisa, a forma de eu ter uma boa noite. Ou leva uma rolha. Também. Também. Uma rolha branca da parte que tem que se é, corrido. Falou, cara, até mais. Falou. Então, agora sim, já tivemos a conversa e tal, aquela conversinha padrão. Tema, senhoras e senhores. Tema? Então, tema, eu tô aqui com algumas lendas, algumas pautas. É, não, que eu li aqui lendas locais, uma das pautas. Lendas locais? É uma delas. Tá, tem aqui, ó, algumas. Séries que não resistiram tempo. Cine Trash. Ser pobre e ser nerd. É isso, ser pobre e nerd é uma coisa que a gente vai tirar de letra. Sim. É. Isso é o que a gente é. Todos a favor? Por mim? Todos a favor. Todos a favor, nerd. Vamos lá, vamos lá. Decidido em última hora mesmo. Então. Qual é o tema? Qual é o tema, pessoal? Eu rosteei da última vez. Tu que eu rosteei agora, vai. Tá bom, então, eu vou rostear. 3, 2, 3, 2, tá me ouvindo? Sim, senhores. Olá,